lembro do primeiro encontro, quando aconteceu o primeiro beijo que você me deu. Tudo em minha vida mudou de repente. Você com um sorriso tão lindo até me dominou. Seu jeito gostoso de fazer amor me apaixonou completamente. Eu não sabia se o amor era quem mandava no meu coração, mas compreendi que existia uma força da grande paixão. Por mais que eu tente esconder, a realidade sempre é assim. O amor fala alto e você fez morada aqui dentro de mim. Eu não sabia se o amor era quem mandava no meu coração, mas compreendi que existe uma força da grande paixão. Por mais que eu tente esconder, a realidade sempre é assim. O amor fala alto e você fez morada aqui dentro de mim. Quando aconteceu o primeiro beijo que você me deu, tudo em minha vida mudou de repente. Você com um sorriso tão lindo até me dominou. Seu jeito gostoso de fazer amor me apaixonou completamente. Eu não sabia se o amor era quem mandava no meu coração, mas compreendi que existe uma força da grande paixão. Por mais que eu tente esconder, a realidade sempre é assim. O amor fala alto e você fez morada aqui dentro de mim. O amor fala alto, você fez morada aqui dentro de mim. O amor fala alto e você fez morada aqui dentro de mim.